Alô, meu parceiro Rafael do Paredão Scooby-Doo. Canta, pivetinho. Meu parceiro Gino Bebe Água. Tamo junto. Faz um CD, um moral de Itabaiana. Canta, pivetinho. Onde a gente foi parar com essa discussão? Cada um foi pro seu lado, tá na bad coração. A cachaça está, já viram minha amiga. Atende, por favor, me liga. E quem tá na saudade, eu. Quem tá sentindo falta, você. E quem tá na deprê, sentindo falta você. E quem tá na deprê, eu e você. Aposta do Brasil!